Apresentação, Luciano Ribeiro. Beleza, são 5 horas e 10 minutos, 5 e 10, agora sim. Muito bom dia para você, Itabira, bom dia para você, região. Estamos aí com o programa Alvorecer Sertanejo, pelas ondas da sua rádio Itabira. Hoje é 6 de março do ano 2021, não é isso? Hoje é celebrado aí a data magna, né? Essa data é celebrada aí desde 1817, ela comemora-se aí a Revolução Pernambucana, tá bom? Grande abraço para você, por aqui sou eu, Luciano Ribeiro, até às 7h20 da manhã com a melhor música sertaneja, também com a sua participação no 3831-2928, é o telefone mais frenético aqui da sua rádio Itabira, tá bom? Estamos aí hoje, como diz o outro, dando a folga aí pro grande amigo Tiago Ferreira, que volta para você aí na próxima segunda-feira, a partir das 5 da manhã, com o Alvorecer Sertanejo aqui pela sua rádio Itabira, tá bom? Você ouviu aí, foi o Ataíde Alexandre, não é isso? Aqui na nossa programação, e vamos prosseguindo aí então com as Mineirinhas Caixa Postal, são 5h12, bom dia. Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Boa noite, meu amigo, fique em paz no seu lugar. Vamos voltar. A Rádio Itabira encerra agora a sua programação. Obrigado a todos pela audiência e uma boa noite. Ela tem três.